aqui, eu já estou aqui há 36 anos e nunca me, pronto, nunca tivemos uma coisa assim, que isto até se torna vergonhoso para a terra. De janeiro para cá até à presente data foram 4 pessoas que faleceram aqui e foi o único naquele dia. Claro que as pessoas ficam sempre agora, ficam sempre com o pé atrás, como se costuma dizer, porque há pessoas que puseram o carro aqui a 200 metros e pelo menos 3 carros seguidos foram assaltados. E outro aqui próximo, aqui a menos de onde estava a ser, estar a sair o funeral, conseguiram partir o vidro a uma dessas viaturas, parece que foi até de onde levaram mais valores de carteira. A GNR veio ainda nessa cidade. A GNR veio já um bocado tarde e outros foram apresentar queixa no posto da GNR em Oliveira, e é assim.